tudo bem? Foram bem de Natal? Nós aqui fomos muito bem, graças a Deus. Mas vamos comentar o que foi notícia essa semana. E certas notícias verdadeiras ou não acabam rendendo comentários e mal-estar. É o caso de Zezé e Luciano. Foi amplamente divulgado nesta semana, após ter sido noticiado por um jornal respeitado de grande circulação aqui de São Paulo, que Zezé de Camargo e Luciano foram citados quando Marcos Valério deu lá seu depoimento à Procuradoria-Geral da República. Para quem não lembra, o Marcos Valério era o responsável pelo pagamento de políticos envolvidos no caso do Mensalão. E ele afirmou que realizou depósitos para a dupla Zezé e Luciano em uma conta no exterior, por campanhas feitas em 2002 e 2004, e com dinheiro do Mensalão, que é um dinheiro levantado de forma ilegal. Além do suposto dinheiro recebido lá fora, a dupla pode ter sido paga com dinheiro de origem pública, ou seja, o nosso. A ZCL, a empresa da dupla, claro, manifestou-se negando a informação de que tenha recebido pagamentos de forma ilegal. E que todos os pagamentos, olhem só, de 1 milhão e 45 mil pela campanha de 2002 e de 603 mil pela de 2004 foram realizados através de conta corrente aberta em instituição financeira nacional com a emissão da documentação fiscal apropriada. Só para fazer um balanço, o Credit Card Hall, a casa de shows mais nobre de São Paulo e provavelmente do país, destinada exclusivamente a grandiosos espetáculos, recebeu nada mais nada menos que 7 shows sertanejos nas últimas semanas. Jorge e Matheus, na semana antes do Natal, se apresentaram em 3 shows. E Victor e Léo fizeram 4 noites de shows na casa na semana anterior. Prova de que os sertanejos estão, sim, cada vez mais nobres. Para terminar, eu quero comentar a participação de Pedro Leonardo, domingo passado no programa do Faustão, em sua primeira apresentação após o acidente, e cantando sucessos do paizão Leonardo. É óbvio que sequelas aparecem e ficam claras. Um olhar meio perdido às vezes, alguma dificuldade para articular as palavras e para caminhar, ainda há o que evoluir no tratamento. Mas deve ter sido uma boa surpresa para todos ver como ele melhorou. Cantou com o pai, puxando as músicas e sem errar a letra, coisa que Leonardo às vezes se enrosca, viu? E com essa lição temos mais uma prova de que Deus existe e que a fé é maior do que tudo. Com esse exemplo, eu quero desejar a você um ano de muito trabalho, realizações, sorte, sucesso e amor. Que você continue acompanhando a carreira de Carlos Pitty no www.carlospitty.com, que traz a sua nova música a cada enxadada uma minhoca. Uma música divertida, alegre pra cima, a agenda de shows, acesso ao blog com crônicas e tudo mais sobre a carreira dele. E o site www.tvcp1.com, que tem vídeos de nossas entrevistas, shows, clipes e muita coisa boa feita com carinho pra você curtir. Agradecemos a sua companhia, esperamos continuar sendo merecedores dela esse ano que já tá começando. Felicidades, pessoal, beijão e até 2013. Beleza, Miroca, obrigado. Feliz ano novo pra você e que venha 2013 com boas novas notícias. Bom, agora é hora e vez de trazermos as músicas que eu componho e eles gravam. Essa música é nova, é uma composição minha em parceria com André Morales, grande parceiro. Feliz ano novo aí, parceiro. Alô, Marília, São Paulo. Um abraço a todos vocês aí, né? Então, vamos trazer essa música que eu compus em parceria com ele, gravada pelo cantor paulista aí, o Jesus Ortega. Simbora, vai piriguete! Programa do Carlos Pitty. Seu jeito atrevido, provocando na balada, quer chamar atenção, só dá ela na parada. Seu jeito chegando, chegando, vai mascando chiclete, quer chamar atenção. Mas ela é uma piriguete, vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa da balada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou, mas foi pegada. Seu jeito sensual vai tomando ice, se fazendo de difícil, mas é muito fácil. Short jeans colado, mas que doideira, olhando pra você, quem não faz besteira. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que a boa da balada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou na sua pegada. Vai piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando.

Tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada estrangeiro carrega o dom ser capaz de ser feliz. Tocando em frente, música linda, linda, linda, que tenha tudo a ver com esse momento, com essa virada de ano, né? Paula Fernandes fechando aqui tudo e todas de hoje no último programa do ano. Obrigado, gente. E que 2013 seja assim, tocando em frente com novos amanhãs, né? Como um velho boiadeiro, vai seguindo a estrada, gente. Vai seguindo o seu rumo, o seu caminho, com novas perspectivas, novos sonhos, novos ideais. Feliz de que tem história para contar. Vivencie novos momentos. Tudo que rolou em 2012, que seja de aprendizado, de conhecimento, para que você tire de letra os novos momentos que irá passar em 2013, nesse ano novo que está chegando aí. Agradeça a Deus lá em cima por todas as conquistas e também peça proteção e luz para que tudo aconteça e que você ande no caminho da luz nesse ano de 2013. Obrigado à nossa equipe, obrigado às rádios, obrigado família, programa Carlos Pitty. Feliz ano novo pra você. Até semana que vem com programas especiais, relembrando alguns momentos de 2012. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até ano que vem. Valeu, valeu. Feliz ano novo. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitty, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.